A publicação de estreia da editora Evangelizar é Preciso é o primeiro livro do padre Luiz Alberto Kleina, que se chama Momentos de Espiritualidade. O livro traz 6 temas: família, o maior tesouro, o perdão, a voz da consciência, a harmonia e o equilíbrio da alma, como aliviar a mente e as tensões do dia a dia e edificando a minha vida em Deus. Adquira o livro do padre Kleina, Momentos de Espiritualidade, pelo fone 41-3221-6050, pela loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br ou na loja Evangelizar, que fica na rampa da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Você pode se tornar um associado da Rádio Evangelizar por meio do SMS. Pegue seu celular e envie uma mensagem de texto contendo Rádio Padre mais DDD mais seu número celular ou fixo. Se o seu telefone é da TIM, envia para 49126. Todas as outras operadoras, você envia para 49122. Custo de uma mensagem normal, 37 centavos mais impostos. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero fazer um convite para que você participe comigo ao vivo do programa. Você pode ligar no 0 operadora 41 3221 6070. Este é o número para falar ao vivo comigo. Olha, não esqueça de dizer o seu nome, a cidade, a rádio de onde você acompanha o programa Experiência de Deus. Aguardo pela sua ligação. Evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, família Evangelizar é Preciso, que me acompanha nessa hora. Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores. Maria, que foi transpassada, como Simeão disse no templo: eis que uma espada te transpassará o coração. Eu escolhi começar esse momento, essa segunda parte da Hora da Misericórdia, com a Salve Regina em latim. A gente não escuta mais. Nossa Senhora, advogada nossa, Senhora das Dores, faça a sua oração pessoal. Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora Clemente, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Virgem Maria, Virgo Maria, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Eu sou seu ouvinte, Padre Reginaldo, da cidade de Querência do Norte. Me chamo Sueli e eu queria dizer, Padre, que eu era uma pessoa revoltada com a vida, não gostava de ninguém, para mim tudo era feio. E eu fui evangelizada pela minha irmã de Limeira, 4 anos atrás, e não dei ouvido. Assim fui evangelizada aqui na cidade de Querência do Norte pela minha amiga Tia Cida. Padre, eu só tenho a dizer que todas as maravilhas que eu possa pedir a Deus, eu fui concebida. Eu tenho a dizer, Padre, que eu era uma pessoa afastada da igreja há 23 anos. E eu voltei à igreja. Fui no mês de dezembro, Padre. Confessei com o padre da minha cidade e ele disse para mim: você pode voltar a comungar. Amém. Padre, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Fui uma pessoa muito revoltada, mas hoje, Padre, se eu for contar todas as maravilhas, eu fico o dia todo. Mas, Padre, muito obrigado por tudo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo hoje. Os meus testemunhos, Padre, passam de 10. Mas o importante é o que eu quero dizer, Padre, que eu voltei para Deus. Eu tenho uma família maravilhosa. Padre, fique com Deus. Amém. Amém. Isso que é importante, filha. Não importa o que passou. Importa é como você está e o que você estabelece para a tua vida. Gente, um abraço ao povo lá de Querência do Norte, lá do interior do estado, um abraço querido a esse povo lutador, povo firme, povo trabalhador. Um abraço à Querência do Norte, viu? Obrigado por ter ligado. E você, de que parte do Brasil você me escuta agora? Já recebeu uma graça? Então ligue 0-operadora 41-8401-0909 e deixa seu testemunho. Bíblia aberta, mês da Bíblia, cartilha de oração. Hoje, dia de Nossa Senhora das Dores. Fala, Senhor! Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da humanidade. E o texto de hoje, João 19, 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que dádiva maravilhosa, não é não? Que presente maravilhoso recebemos de Jesus. Nos deu a sua vida. Nos deu a libertação. Como diz o texto de 1 Pedro, por suas chagas fomos curados. Mas, como se não bastasse, ele quis dar ainda mais. Nos deu sua mãe. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Maria presenciou e teve toda essa situação de dor, de sofrimento. Maria passou dificuldades. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. E convido você a fazer comigo a oração. Nossa Senhora das Dores, Rainha dos Mártires, que tanto chorastes vosso filho morto para me salvar, alcançai-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida. Mãe, pela dor que experimentastes quando vosso divino filho, no meio de tantos tormentos, inclinando a cabeça, expirou a vossa vista sobre a cruz, eu vos suplico, por piedade, Nossa Senhora das Dores, advogada dos pecadores, não deixeis de amparar a minha alma na aflição e no combate da terrível passagem desta vida à eternidade. E como é possível que neste momento a palavra e a voz me faltem para pronunciar o vosso nome, o nome de Jesus? Rogo-vos desde já, a vós e a vosso divino Filho, que me socorrais na hora extrema, e assim direi: Jesus e Maria, entrego-vos a minha alma. Nossa Senhora das Dores, nesta hora da misericórdia, queremos pedir, Mãe, vós que conhecestes todas as nossas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e esperanças, olhai por nós, Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, que no nosso Calvário nos sintamos também acolhidos, que no nosso Calvário também sintamos a tua presença, Mãe. Nossa Senhora, que acompanhaste Jesus no Calvário. Esteja conosco, Mãe, quando mais precisarmos. O olhar de Maria sobre seu filho. Jesus, obrigado por ter nos dado tua mãe. Obrigado por fazer-nos filhos adotivos de Maria. Obrigado, Nossa Senhora das Dores. Seu manto é negro, seu manto é marcado pela dor. Ajuda-nos. Esse mesmo homem já não era um menino. Nossa Senhora das Dores, abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos e principalmente os que estão com dor. Nossa Senhora das Dores, confortai. Ó Deus, abençoai Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.